festa. Vamos bagunçar, quem quiser sapar, vem pra festa. Vamos bagunçar, quem quiser sapar. E se quiser dançar, é só se aproximar que agora é hora do show. Quem quiser colar, é só se aproximar que agora é hora do show. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, vem com nós. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, pega nós. Bem no estilo com meus parceiros, eu tô na função. Não para, eu peço que não. Bem no estilo que ela dança, chama atenção. Não para, eu já disse não. Bem, vejo ela linda numa passarela. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vejo ela no estilo tão bela. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ela se acaba enquanto eu toco o som dela. Oh, oh, oh, oh. Não pare, se mova. Vem no estilo com classe, se arruma se quiser chegar. Não pare, se mova. Os maloqueiros com classe, se arruma se quiser chegar. Não pare, se mova. É pioneiro, só um bate na pista, linda, quer dançar. Não pare, se mova. E valorize seu passe, se arruma se quiser chegar. No clube é só fumaça, eu tô com meus irmãos, eu tô com os meus chapa. No clube é só fumaça, eu tô com meus irmãos, eu tô com os meus chapa. Vem pra festa, vamos bagunçar, quem quiser chapar. Vem pra festa, vamos bagunçar, quem quiser chapar. E se quiser dançar, é só se aproximar que agora é hora do show. Quem quiser colar, é só se aproximar que agora é hora do show. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, vem com nós. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, pega nós. Bem vestido e elegante de Nike. Elas acham excitante meu naipe. Vem de blazer, baby low na escuridão sem me entender. Que eu tenho com meu drink suave, escutando mó naipe na nave. Que na pista tem bala, estilo original, metendo mó mala. Ei, que na pista tem bala, estilo original, metendo mó mala. Ei, na área VIP, na área VIP. Ó meu jeito de andar na área VIP. Na área VIP, na área VIP. Ó meu jeito de andar na área VIP. Olha que tem estilo, só quem é tem. Ô, com requinte, hein? Quem quiser vem. Ô, na área VIP, os drinks vão descer bem. No apetite, hein? Quem quiser vem. No clube é só fumaça, eu tô com meus irmãos, eu tô com os meus chapa. No clube é só fumaça, eu tô com meus irmãos, eu tô com os meus chapa. Vem pra festa, vamos bagunçar, quem quiser chapar. Vem pra festa, vamos bagunçar, quem quiser chapar. E se quiser dançar, é só se aproximar, que agora é hora do show. Quem quiser colar, é só se aproximar, que agora é hora do show. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, vem com nós. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, pega nós. Então se arrume, vem pra festa. Com a família MV, yeah. Então se arrume, vem pra festa. Com a família MV. Então se arrume, vem pra festa. Com a família MV, yeah. Então se arrume, vem pra festa. Com a família MV. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, vem com nós. Todo mundo então clap clap bem no estilo. Vem com nós, pega nós.